boa noite, sintoniza exatamente a Radar. Bonito. Este é um indicativo que anuncia cada uma das horas de Viriato 25. Viriato 25 é a nova toca do Lobo na Radar desde 3 de dezembro de 2007. Olá, boa noite. O regime é de segunda a sexta, o que dá também terça a sábado entre as 23 e a 1 da manhã. Logo esta é a emissão adeus da semana. A ver se nos portamos bem. Faltou referir que a Radar emite em 97.8 MHz para radiodifusão e tem emissão online cada vez mais requisitada em www.radarlisboa.fm. essenciais e são as boas lindas sonoras de Viriado 25 convosco até à 1 da manhã nesta emissão que une as noites de sexta a sábado. Kings of Leon, Only by the Night, com os temas Closer e Crawl. Certain milestone, yet a million pieces I have found. Look so good, but they weren't mine to take. No, no longer safe in London town. But get me here, get me here. I'm a man who has to disappear, crawl into another world. I don't know if you don't come with me. I'm in a devil's thinker. I need you. Inicial de Viriado 25, tudo nomes inscritos nos New Cuts há pouco tempo. Caso dos In The Fiddles, A Million Pieces e também The Week That Was. The Week That Was, através de dois temas, Scratch The Surface e Learn To Learn. We'll be right back. 25, nova Toca do Lobo na Radar 23, 1 da manhã, 2 para The Week That Was. Daqui a pouco há tirolinhas. Tirolinhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Tirolinhas com Ana Cristina Fão acontece esta semana em tópicos soltos às 23h30 aproximadamente, depois às 23h45 há também a despedida de esta semana, bem entendido, da Colher de Blues. School of Seven Bells. Inscrição recente nos nossos New Cuts. I'm under no disguise. Seven Bells, I Am Under No Disguise, recente inscrição nos New Cartaz. Achamos que aconteceu já em 2009, se não foi, foi mesmo à beirinha do final de 2008. Our Broken Garden. Anchoring. Não está à margem, nem de certa maneira. É uma voz que a rádio conhece bem e que desliza suavemente, contrastando com as batidas da noite que teimem animar. Aproveitamos os 10 anos do Lux e convidamos o DJ e radialista Rui Vargas para primeiro convidado Fala Com Ela de 2009. E nada como um homem bonito para começar bem o ano. Radar, a alternativa. Tira linhas. Uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM. Quando era pequena, ficava encantada com o mundo mágico do circo. Entusiasmava-me com os palhaços, com as cores, as luzes, a música e, acima de tudo, por poder ver de perto cada um dos animais que viajavam em caravana, de cidade em cidade. Durante o espetáculo, tudo me parecia maravilhoso e deslumbrante, mas confesso que a aparição do elefante era sempre o meu momento preferido. O enorme animal dava mostra de uma destreza e força impressionantes. Era evidente que o elefante era capaz de arrancar uma árvore com um simples puxão. No entanto, no final de cada espetáculo, para minha surpresa, o pessoal do circo prendia o elefante a uma pequena estaca simplesmente cavada no solo. Isto era para mim um grande mistério. Embora a corrente fosse grossa e forte, um animal como o elefante, capaz de deitar abaixo um muro, de arrancar uma árvore, poderia facilmente libertar-se da estaca e fugir. O que é que prendeu o elefante àquela estaca? Por que não fugia? Eu acreditava, nessa altura, que as pessoas crescidas sabiam tudo. Assim questionei os meus professores, o meu tio e mesmo a minha mãe sobre o mistério do elefante. Eles explicaram-me que o elefante não fugia porque estava amestrado. Como é lógico, perguntei-lhes então, se está amestrado e por isso não foge, porque é que o acorrentam? Mas nenhum adulto, nenhuma pessoa crescida, me soube responder a essa segunda pergunta. Nem os professores, nem o tio, nem mesmo a minha mãe. Muito tempo depois, já era eu uma pessoa crescida, uma noite conheci alguém muito sábio que tinha viajado pela Índia e que me ajudou a encontrar a resposta. O elefante do circo estava acorrentado a uma estaca desde muito, mas muito pequeno. Recordo que fechei os olhos e pensei no pequeno elefante recém-nascido preso à estaca. Imaginei-o empurrando e puxando a estaca, dia após dia, tentando soltar-se. Quase podia vê-lo a adormecer, todas as noites, esgotado pelo esforço, mas pensando voltar a tentar na manhã seguinte. Até que um dia, o mais triste dos dias da sua curta vida, o elefantezinho aceitou que não podia libertar-se da estaca e rendeu-se ao seu destino. Compreendi então por que motivo o enorme e poderoso elefante que eu via no circo se deixava ficar acorrentado. Estava convencido que nunca conseguiria libertar-se da sua estaca. Algumas noites, sonho que me aproximo do elefante acorrentado e lhe digo ao ouvido: sabes, elefante, tu pareces-te comigo. Tu também acreditas que não podes fazer algumas coisas, só porque uma vez, há muito tempo, tentaste e não conseguiste. Se queres mesmo libertar-te, tenho a certeza de que poderás fazê-lo. Porque não tentas? Às vezes acordo a pensar que um dia o meu elefante finalmente tentou e conseguiu arrancar a estaca. Então sorriu e imagino que o enorme animal continua a viajar com o circo porque gosta muito de divertir as crianças, embora obviamente já não seja acorrentado no final do espetáculo. Em novembro de 2008, a Arte Plural Edições, na sua coleção O Gato das Botas, lançou uma parábola tradicional, contada por dois argentinos amantes da liberdade. Jorge Bucay conta, Gusti ilustra. Esta prenda de Natal para vocês dá pelo nome de O Elefante Acorrentado. Por aqui ficou mais uma série de tirolinhas esta semana, takes avulsos, de onde recuperamos por duas vezes, segunda-feira à noite e hoje, sexta-feira à noite, o Elefante Acorrentado, propositadamente feito por Ana Cristina Ferrão na véspera do dia 25, portanto, como prenda de Natal, como ela própria disse. Vamos a caminho da colher de blues e vamos em soltas. Amadou e Mariam Magosa. edição de sexta para sábado, Viriato 25, pontinha da antena Radar 97.8 MHz, Amadou e Mariam Magusa. Também o convite aos Kassai All Stars para passarem por aqui. Quick as White. Fausto Ferrão para escolheres a blues de Viriato 25. Soa todas as noites e esta semana é a última vez que soa. A colher de blues esta semana foi dedicada a C.J. Chenier, o J. Ed Jr., filho do grande Zydeco Man, Clifton Chenier. C.J. Chenier and the Red Hot Louisiana Band. I'm gonna get posse and ball about it again, Shad. Títulos para terminar a série de colheres de blues dedicadas a C.J. Chenier and the Red Hot Louisiana Band, Naucho Zydeco, Mon Cher Tite Bébé. Os artistas unidos levam à cena uma peça do dramaturgo irlandês Enda Walsh. Um pai e uma filha estão presos a uma cama suja, onde cada um conta a sua história. O pai conta a ascensão e queda no empório de mobília Robinson. A filha, também presa à cama, fala de um passeio na praia e das histórias que a mãe lhe lia. A certa altura, as histórias cruzam-se, amarrados e sozinhos, um ao lado do outro. Pai e filha vão finalmente conversar como nunca antes o fizeram. Talvez só assim consigam depois dormir. Acamarrados para ver no Teatro Municipal de Almada, com Carla Galvão e António Simão, às 21h30. Filofax. Na Galeria Quadrado Azul, em Lisboa, foi inaugurada a exposição Bone Lonely, de Paulo Nuzzolino. Desde 2001 que o fotógrafo não expunha individualmente em Lisboa. Regressa agora com fotografias de série única, imagens de diferentes épocas tiradas por Nuzzolino nas suas viagens. Paulo Nuzzolino, nascido em Lisboa em 1955, expõe regularmente desde os anos 80. Ganhou inúmeros prémios nacionais e internacionais de fotografia e a sua obra foi alvo de uma exposição antológica no Museu de Serralves, intitulada Far Cry, em 2005. Paulo Nuzzolino para ver na Galeria Quadrado Azul em Lisboa, no Largo dos Stephens, número 4, de terça a sábado, da 1 às 8 da noite, e a entrada é livre. À beirinha da meia-noite, Viriato 25 na Radar, até à 1 da manhã. Joseph Arthur and the Lonely Astronauts. Almada, Lisboa, Cascais. Radar 97.8. Radar é meia-noite. O melhor festival de rock está de volta. 15º Superbox Super Rock. Bilhetes já à venda. Olá, boa noite. Caso 25, nova Toga do Lobo. Radar 97.8 MHz, radiodifusão. Pontinha da antena. Emissão online, bem mais silenciosa, mas não menos efusiva. Em www.radarlisboa.fm. Saiba tudo sobre a Radar em blogradar.blogspot.com. E fique connosco sempre que puder. Entramos na última hora da semana de feriado 25. Memory of a Free Festival. Memória de David Bowie, memória salvo seja. Mercury Rev no entrega no Tovel. Gonna have a party. Oh, iniciais de Viriato 25, o Nova Toca do Lobo no Radar, desde 3 de dezembro de 2007. Por aqui continuamos, felizmente, aberturas da segunda hora e última, da última edição desta semana, em dedicatória a David Bowie, Mercury Rev Memory of a Free Festival e os King Crimson com uma entrega muito especial de Heroes. Things don't really change. I'm standing in the rain, but I never wave bye-bye. But I try. The best music I've heard.

tripping, flowing under, just as I once did at a 24-hour restaurant, open till the end of time. He was washing dishes there when he met Rick Butterfly. She was an O-Wave singer for a country act, working out of Region 10. She was all strung out on hard sheet fat, but he didn't know it then. First a look, then a spark, sound of Velcro in the dark, his heart spinning like a bicycle wheel. She and he laid the stems down flat in the middle of a field. Butterfly had a history sleeping with kitchen staff. She was a hardcore gobbler and a longtime guzzler of hydrogenated crap. Suet, tallow, liquid squeals, great mounds of plastic lard. That's what you got the lad to steal on the night that he got fired. Aloysius woke at 5 a.m. The hungry girl was gone. There was blood in the bedding forks in the ceiling and bones all over the lawn. Like any strong young poet would, he packed his bags for Region 10. I guess now I know him less than I ever knew him then. Yes, I guess I know him even less than I ever knew him then. Keep this frequency clear! Era uma vez o single. Nos dias do vinil, antes dos CDs e do MP3. Era redondo e tinha duas faces, sempre a girar a 45 rotações. Lado A, década a década, o single revisitado por Nuno Galopim na Radar. Lado A. E às vezes também lado B. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. O álbum dos Radiohead, a seguir a OK Computer, é um dos momentos mais surpreendentes da história do rock. A banda quebra todas as regras e abraça novas formas de composição e de sonoridades, principalmente na área da eletrónica. O que poderia ter sido um passo em falso tornou-se num dos mais estimulantes discos dos Radiohead. Falamos de Kid A, de 2000, o primeiro álbum de família em 2009. A little while. Disappear Completely. É outro dos títulos da Kid A. Álbum de família com os Radiohead e com o Tiago Castro. Passagem inteira domingo próximo ao meio-dia. Depois há uma recuperação noturna, habitualmente após a edição de Viriado 25. Só não sabemos bem se é terça, se é quarta-feira, mas who cares? Vamos ouvir. Não está à margem, nem de certa maneira. É uma voz que a rádio conhece bem e que desliza suavemente, contrastando com as batidas da noite que teimem animar. Aproveitamos os 10 anos do Lux e convidamos o DJ e radialista Rui Vargas para primeiro convidado Fala Com Ela de 2009. E nada como um homem bonito para começar bem o ano. Keep this frequency clear! Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Minutos para a edição de Viriado 25 de hoje, para chegarmos a uma hora e para terminarmos as nossas funções esta semana. Os avisos é que a Hora do Bolo segue imediatamente após a uma e às duas acontece o palco radar com a tal recuperação do concerto de 2008 dos Foles. Quanto a Boomerang, in my Mercury's in retrograde. Mercury's in retrograde. My Mercury's in retrograde. São do Viriato 25, o Q1 nas noites de sexta a sábado, e já que não toquem mais lado nenhum, Block Party Intimacy. Os temas já passados, Ares e Mercury. Também a seguir, Hollow e Bico. Block Party. Golden brown halo. Hoje, na noite de feriado 25 e na parte final da edição que une as noites de sexta para sábado, os Block Party e Intimacy, certos que começaram com Ares, Mercury, Hollow, Bico, se prolongam e que se prolongam neste mais popular Trojan Horse. Block Party. Take your watch off before we made love. You didn't want to share our time with anyone. You used to cry. 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Din nam tade ko taka jan ko kupata ke to kupata ke tad din ko taka jan ko tad din karda kada din tanga tad din tanga tad din tanga karda kada din tanga tad jan taka din nam tade ko taka jan ko kupata ke to kupata ke tad din ko taka jan ko tad din din para trás bobrangue e escassos tata escassos 9 minutos da 1 da manhã katakata é tempo de na ponta da língua. A dedicatória desta semana é direitinha. Nathan Sony. London. And the sound. Tadirina, tadirina, tadirina, tadirina, tadirina. Yeah. Alto 25, a despedida de toda uma semana de atividade entre as 23 e 1 da manhã na pontinha da antena radar, na ponta da língua com Nathan Sony, London and the Sound. Bom fim de semana, take care, stay out of trouble.